Adeus, adeus, meus irmãos, já vou partindo. Levo saudade dentro do meu coração. Tristezas e dores no meu peito estou sentindo, mas Jesus Cristo me dará consolação. Quanta saudade encherá a minha alma ao separar-me de vós, queridos irmãos. E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Adeus, adeus, meus irmãos, já vou-me embora. Deus é quem sabe se ainda voltarei. Porém, um dia para o céu nós subiremos. Então de vós jamais me separarei. Quanta saudade encherá a minha alma ao separar-me de vós, queridos irmãos. E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Irmãos, adeus, mas lutemos denotados. Jesus me manda a servir noutro lugar. Só a saudade no meu peito me consome, e os meus olhos me convidam a chorar. Quanta saudade encherá a minha alma ao separar-me de vós, queridos irmãos. E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Rever-nos-emos na cidade de Sião. Rever-nos-emos na cidade de Sião.